DJ Roger Mix, o jovem das produções. André do Comércio, sempre trazendo as novidades. Apesar dos teus enganos,

explosão de sucesso. Eu sei aonde estás, sei que tem um outro alguém, mas eu espero por você aqui, meu bem. Matando, pouco a pouco estou morrendo por você. No mesmo lugar fizemos amor até amanhecer. A cama vazia chama por você. Escuta a voz de quem te ama. Volta pra nossa cama. Matando, pouco a pouco estou morrendo por você. No mesmo lugar fizemos amor até o amanhecer. A cama vazia chama por você. Escuta a voz de quem te ama. Volta pra nossa cama. DJ Ricardo, Flex 4.0. Super Live, a pressão mais top. Dá um tempo, vai, eu não quero mais viver ao teu lado. Tudo acabou, as lágrimas de amor. Viver ao teu lado.

DJ André do Comércio e Big Sua Saudade, mais uma vez juntos. DJ Roger Mix, fala sério, tá, meu bem? DJ Ricardo, Flex 4.0. Desse som, sinto seu coração.